Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, né? Mais um dia de reunião, as nossas reuniões. Lá foi o outro para conferir, para saber se realmente está gravando. É o toque, gente, é o toque. Como é que médium é maluco? Negócio que médium é espírito evoluído, médium é tranqueira. Então, mais um dia. Médium é maluco. Pois é. Não foi à toa que Deus me deu um marido com toque para aguentar ele com toque. Pois Nada é. quase. Convivendo, quantos anos a gente vai fazer? Médium é tudo doido. 38, 37 anos. Pois é, então, gente, não tem como. Tem Aguentar o aquele toque ditado que dele. diz, né? Que de médico e loucos todos nós temos um pouco. Então é assim, principalmente médium, né? Então Do já viu, né? extraterrestre, Por do isso que espírito. eu fui estudar psicanálise para entender meu marido. Eu entendo ele, a gente nunca mais casado. Eu fui aprender a entender ele. Pois Eu é. estudei psicanálise e não adiantou. Não adiantou, ainda arrastei ele comigo para ver se ele melhorava da doença. Eu falei, vamos estudar juntos. Pois é, gente, para vocês verem. Então, né, essa é a nossa reunião, nessa bem extrovertida, né? Já basta a nossa vida, né, os problemas que a gente vive. Então, chega um Como momento que a ninguém gente faz tem junto, que teve mudança de plano aí se depois. divertir. É, o Pedro tá falando aqui que é sobre o vídeo do Pai João, né? Então, Uma teve mudança. uma mudança de planos e também esses dias foi ontem, não teve vídeos, até porque Pedro, ele se sentiu um pouquinho mal, pegou uma virose, então ficou um pouquinho debilitado, mas hoje, graças a Deus, ele tá melhor, né? E então nós estamos aqui e como, né, prometido, compromisso pela orientação do Pai Só um João de pouquinho fraco hoje, ainda, mas tá bom. nós orarmos, né? Então vamos levar os nossos pensamentos para Jesus, os nossos pensamentos para Deus. Vou estar iniciando e cada um vai estar orando, Os nomes. né? A lista, meus irmãos, ela está aqui. A lista, ela está aqui. Nós vamos falar alguns nomes, porque assim são muitos, tá, gente? São muitos, mas nós estamos mentalizando todos. E a partir do momento que todos estão conectados, como eu disse, formando uma egrégora de luz, pensamentos positivos, os mentores, né? Tanto aqueles que os guiam, os mentores também da casa plataforma de oração, eles estão trabalhando, né? Então, isso é o mais importante, todos nós estarmos conectados nesse momento. Então, nós vamos citar alguns nomes, não todos, que são muitos, tá bom? A gente vai riscando alguns nomes, já no decorrer das outras reuniões, a gente vai falando outros nomes também, para vocês poderem irem acompanhando, tá? Osírio dos Santos e Silva, vamos estar orando, né? Por todos, mas citando alguns. Maria do Socorro Siqueira e Silva, Paulo César da Silva, Renata Siqueira e Silva, Isadora Antônia Farias Ferreira, Andressa Ferreira de Oliveira, César Augusto Ferreira Vieira, Gisele Ferreira Vieira, Ângelo Donizete Vieira, André Ferreira, Marlivan Oliveira Silva e família, Clementina Aparecida Alves de Souza, Ricardo Martinelli, José Costa, Paulo Chigueu, Nelqui, Sayene Vitória, Josiane Aparecida Belmonte, Sérgio Moacir Cossiol, e muitos outros, meus irmãos, tá? Tem um irmãozinho também que se comunicou comigo, que eu coloquei o nome dele na lista, que é o Dori Edson, e o irmãozinho Ricardo Rossini, que se comunicou comigo hoje. E o Dori Edson, eu quero que ele saiba que a gente está aqui clamando muito por ele, que eu quero ver ele melhor. Eu quero Ok. que ele Na melhore verdade, mesmo. nós queremos, né, que todos os irmãos recebam a luz, o amor, né? Recebam o carinho de cada um dos integrantes aqui da plataforma de oração. Hoje tem poucos, né? Porque quarta-feira são poucos, os irmãos, os médios que podem vir. Domingo vem uma quantidade maior, porque todos podem estar presentes. Mas a gente vai estar aos poucos falando. Você quer falar alguns? Ler alguns nomes? Ler alguns aqui, então. Tânia Kelly Barros Ferreira, Amy Higgins Schneider da Silva Pinho, Leonice Franguelli de Oliveira, Maicon Moraes Benites, Ayrton Aquino, Fernando Martins Leme, Gabriel, filho de Ana Paula Filipucci da Silva, Fátima Silves de Amsterdã, da Holanda, Maria Rosilene de Luma Ribeiro, Ailton, irmão de Simone Mazzucato Lopes de Souza, Neiva Rodrigues de Souza e Silva, Maria Aparecida de Jesus Lima, César Augusto Freira Vieira, Edivaldo Bonifácio dos Santos, Eduardo Barbosa de Souza, Janaína Aires da Silva, Sabrina Isabelle Marcílio Strang Schaefer, mais ou menos assim, Gabriel Marcílio Strang Schaefer, Gabriela Marcílio Strang Schaefer, Maria Celeste da Silva, Marinalda Cleria, José Morta Rezende. São muitos nomes, a gente vai falar alguns. Falamos alguns, já podemos começar. E outras pessoas também que têm se comunicado lá no Paz e Amor, deixaram muitos nomes, nós estamos anotando, estaremos anotando também os que a gente não conseguiu pegar esses dias por conta da correria. Algumas pessoas que têm se comunicado pelo Instagram também, que têm nos pedido oração, nós estaremos levando todo o pensamento para essas pessoas, tá bom? Então vamos lá, a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, mais um dia, Senhor, de reunião da Casa Plataforma de Oração, e nós te agradecemos, Pai querido, por estarmos aqui reunidos nesse momento e estarmos iniciando, Senhor, este culto com a oração pelos nossos irmãos, como foi nos instruído pelo Pai João. Senhor Jesus, que a tua luz, o teu amor, possa alcançar cada irmão que nesse momento está conectado conosco. Que a tua luz, o teu amor, Senhor, possa penetrar no mais profundo do ser de cada irmão que nos acompanha, de cada um, Senhor, que nesse momento está, Senhor, elevando seus pensamentos para ti. Também aqueles, Senhor, que assistirão este vídeo. Que nesse momento eles possam ser tocados pela tua luz, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Que eles possam ser inundados, Pai querido, com todo o teu amor. E que o Senhor, nesse momento, conhece a necessidade de cada vida, Senhor. São muitas as necessidades, cada uma, Senhor, colocando para nós, casa plataforma de oração. Aquilo que os aflige, e ninguém melhor do que o Senhor para saber a necessidade de cada filho teu, Pai. Por isso, nesse momento, nós, levando o nosso pensamento a Ti, em sintonia com os nossos irmãos, numa egrégora, Senhor, de paz, numa egrégora de amor, numa egrégora de união, numa egrégora, Pai querido, de comunhão, Senhor, de fraternidade, Pai, de amizade. Para que todos sejam banhados, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita luz. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Pai de amor, bondade, misericórdia e justiça. Senhor, dê também esclarecimento e discernimento para cada irmão, mediante todo o processo que cada um vive, mas também consolando, ajudando, fortalecendo, Senhor, e amparando. Que, Senhor, os teus filhos, aqueles que têm se colocado à disposição de nossos irmãos espirituais possam, nesse momento, estar com cada irmão, com cada filho teu que está sintonizado e que estará ouvindo esta oração, meu Pai, sendo amparados e sabendo, Senhor, que ninguém está só, que os teus olhos estão sempre a contemplar cada vida, cada coração, Senhor, cada irmão, cada criação tua, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus, Pai, que a Tua luz, Senhor, a Tua unção alcance cada vida de todos os nomes. Muitos estão anotados aqui, que nós conseguimos anotar. Outros ainda estamos pegando para anotar, colocar na nossa relação. Mas foram lidos por nós. São nomes que estão na nossa mente. E sei, Pai, que Tu pode alcançar cada vida. É, nós sabemos, Senhor, que Tu vai dar a cada irmão aquilo que ele necessita. Que muitas das vezes o que nós queremos não é o melhor para nós. Porque Deus sabe o que nós necessitamos, que vai ser o melhor. É o que Deus vai dar a cada um, o que necessita de Deus. Então, que essas vidas possam ser alcançadas e recebam de Ti, Pai, o que elas realmente precisam de Ti. Porque o que elas precisam, muitas das vezes elas não conseguem enxergar. Mas quando Tu dá, as vidas delas modificam de uma tal forma que muitas das vezes elas nem percebem que Tu deu o que elas necessitavam. Mas houve a mudança. E elas vão dizer assim: poxa, eu pedi isto, mas o que veio foi bem melhor. Porque Deus deu o que necessitava. Então é isso que eu peço a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Vou colocar aqui a mão. Pode largar. Tem que segurar, né? Vou botar a mão aqui em cima dos nomes. Senhor Deus, meu Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua presença. Estou aqui, Senhor, com a minha mão esquerda em cima de todos os nomes que foram dados. Eu não sei quem são essas pessoas, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, nesse momento, ligado a Ti, eu te peço que o Senhor derrame Sua unção, Sua bênção sobre cada vida que deu o nome e também aqueles que não deram os nomes. Te peço, mais profundo, que o Senhor derrame Sua unção de bênçãos, Sua unção de cura, Sua unção de alento, de carinho, de amor sobre os irmãos, todos os que estão assistindo esses vídeos, todos os que estão comentando, sem exceção, todos. Peço não só por os irmãos que estão aqui anotados, mas também por todo o planeta Terra, que a luz da fonte criadora de todo o universo, a luz de amor, de paz, seja derramada nesse momento sobre todo o nosso orbe planetário, sobre todo o planeta Terra, atingindo essa luz os espíritos encarnados e desencarnados que habitam o nosso mundo, e todos possam ser abençoados. E essa luz derramada por Deus, ela é absorvida pelo nosso chakra coronário dos encarnados e desencarnados, sendo essa luz absorvida pelo chakra coronário de cada um de nós, nós seremos iluminados e todas as mazelas serão curadas, espirituais serão curadas, seremos abençoados, seremos pura luz. Todo o planeta Terra, seja abençoado por essa luz. Nós entregamos cada nome aqui anotado e toda a humanidade do planeta Terra em tuas mãos, Deus. Te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Então, essa é a nossa oração, dia de hoje, quarta-feira, para os irmãos, né? Quero agradecer também todos os irmãos que têm se comunicado, que têm orado pela gente, orado por cada integrante, orado pela Casa Plataforma de Oração, que nós precisamos muito, né, das orações dos irmãos, que tem nos ajudado bastante. Então, eu quero agradecer, nós queremos agradecer, eu, Pedro, a Sônia, todos, né? E agradecer a Deus imensamente, porque esse trabalho está sendo muito importante para as nossas vidas, para a nossa evolução. Está sendo muito importante para nós evoluirmos, para a nossa conscientização, expansão de consciência. E nós ficamos muito felizes com essa graça, essa dádiva que Deus nos deu, de podermos ser um instrumento deles para a vida dos nossos irmãos. Então, nosso sentimento é de gratidão para com o nosso Criador, por essa bênção que Ele nos deu, de poder sermos bênçãos nas vidas dos irmãos, para que Senhor Jesus, através de nós, como seus instrumentos, como seus servos, possa alcançar as vidas, para que Deus, através de nós e de todos aqueles que têm se colocado à disposição da espiritualidade maior, à disposição de Jesus, de Deus, de toda a luz, né, de todos os outros irmãos, de outros orbes planetários que estão trazendo muita energia boa, muita consciência, né? Agradecemos muito a Deus por isso, tá? Então, fique na paz de Jesus e até a próxima reunião, que será domingo, mas se tiverem outras gravações, com certeza nós estaremos aqui, bom? Amém. Fiquem com Deus.